Imaculada. Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Oh,